Aretão Mineradora Veneza, alô André de Caxias. André Cedês, o ela moral pediu de pra mim botar. Eu falei, tu quem sabe, de repente ela melhorou com uma carinha de safada. Pediu pra chupar o grelo, falando palavra. Só linguadinha, só linguadinha, só linguadinha na novinha gostosinha. Só linguadinha, só linguadinha. Só linguadinha, só linguadinha. Só linguadinha na novinha gostosinha. Só, só, só, só, só, só, só. Só, bom! Só linguadinha, só linguadinha, só linguadinha na novinha gostosinha. Só linguadinha, só linguadinha, só linguadinha na novinha gostosinha. Só linguadinha. Uma swing! Pizzaria Daná de Bolo Vitor Veras. Flora Salgados, alô Matheus Silva. Essa daqui o Canecão Lanches gosta. Alô, Beto! Em nome de Nani Nani Betts, alô, Célio! Vou arrastar ela, carequinha, pro beco da favela. Olha que eu vou arrastar ela. Essa aqui fez muito sucesso. Pro da favela, eu vou botar em você.